em viagem à procura de um esplendor antigo. Thank you. No próximo Oriente, uma travessia de sonhos impacientes. Thank you. no próximo Oriente, uma terra desejada. Thank you.